E aí, juventude, como estão vocês? Mais uma vez aqui, vamos trazer uma pregação, uma mensagem breve para você, visando a bênção para a sua vida. Amém? Amém? Eu quero dizer que os seus líderes e pastores, assim como o bom pastor que é Jesus Cristo, eles só querem o seu bem, assim como eu também. E nós queremos que você tenha uma vida abençoada em todos os sentidos. E nós queremos que você tenha um futuro excelente e ao final da sua vida você ainda herde a vida eterna, que é o que Deus tem de melhor para cada um de nós, amém? Diferentemente dos seus líderes e de Jesus e de mim, o diabo, que é o nosso inimigo, ele quer nos destruir em todas as áreas de nossas vidas. E ele quer que nós tenhamos um futuro de frustrações e tristeza, uma vida vazia e sem sentido, e ao final de tudo isso, a morte eterna, que é o que tem de pior nessa vida para cada um de nós. Qual futuro você quer, jovem? Eu te pergunto nessa hora, o que você espera para a sua vida nessa terra e no porvir? Antes que você responda, eu quero citar para você João 10, 10, que diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O que você quer para o seu futuro? Maldição? Você quer que alguém venha na sua vida para matar, roubar e destruir? Ou você quer que a continuação do versículo 10: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou você quer bênção para a sua vida? Qual futuro você quer, jovem? João 10, 10 diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. É isso que você quer para a sua vida? Você quer aquilo que o ladrão tem para você? Morte, subtração e destruição? Ou você quer aquilo que Jesus tem para você, que é a continuação do versículo 10? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você quer bênção para a sua vida? Você quer vida em abundância? Você quer uma vida com fruto do Espírito Santo, com alegria, com a paz, com a tranquilidade e no final a vida eterna? Ou você quer só guerra na sua vida? Só destruição, só roubo, só morte e no final a morte eterna? O que você quer, jovem? Eu tenho certeza que assim como eu, você quer o que Jesus tem para você, que é a vida e a vida em abundância, é a bênção e é o que Jesus veio trazer para nós. Mas nessa hora nós temos que fazer um alerta. Na minha experiência de vida como jovem ali e como líder da juventude, eu tenho visto jovens que têm vivido uma vida que eles pensam que é uma vida de cristão. Eles têm vivido uma aparência de cristianismo, mas que no fundo não vivem o cristianismo, mas que no fundo eles vivem uma aparência na igreja e que fora da igreja são outra coisa. E eu quero fazer esse alerta para você, jovem, que você pensa estar vivendo uma vida de cristão e vive uma vida mundana. Você pode até achar que seu pastor e seu líder não sabem de nada que você esteja fazendo. E possivelmente eles não sabem, mas o Deus, que é aquele que vai te abençoar ou não, que é aquele que vai determinar o seu futuro, ele vê tudo o que você está fazendo. E por todas as coisas que você fizer, você será julgado. Lembre-se, jovem, que tudo lhe é lícito, mas nem tudo convém que você faça. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus, o capítulo 7, e nós vamos ler o versículo 24 ao versículo 27. Assim diz a palavra de Deus: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Porém, quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Jovem, nessa série nós vamos aprender com Jesus. Isso aqui Jesus está falando, Jesus gostava de falar através de parábolas. E ele está falando sobre edificações. Meus queridos, assim como existem dois caminhos, como a gente olha em Mateus 7, versículo 13 e 14, que diz assim, ó: entrem pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil, e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram este caminho. Assim como existem dois caminhos, um largo e fácil, um estreito, apertado, difícil de andar, que leva para o céu, e o fácil que leva para o inferno, também existem dois alicerces para as nossas vidas, meus amigos. Existem duas maneiras de nós construirmos a nossa própria vida. Assim como não basta ser servo de Deus apenas da boca para fora sem fazer a vontade de Deus, como nós vamos ver no versículo 21 a 23 do mesmo capítulo. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Jovens, existem dois caminhos, existem dois alicerces, existem formas de você construir a sua própria vida. Existem sempre duas formas, é sempre a dualidade, o bem e o mal. Mas somente aqueles que fazem a vontade de Deus é que herdarão a vida eterna. Gente, não basta a gente somente ouvir os ensinamentos de Jesus sem viver de acordo com eles. Não basta, jovem, você ir para a igreja e você cantar louvores e você pular de alegria e você dançar na presença do Senhor e você não viver de acordo com aquilo que está sendo ensinado para você na igreja. Jovem, eu quero que você atente, porque aquilo que os seus líderes e os seus pastores estão te ensinando na igreja é aquilo que Deus tem para você. É aquilo que vai te levar a uma vida em abundância, uma vida correta, uma vida de futuro, uma vida que vai te abençoar. É aquilo que vai te levar para a vida eterna com Deus. Tiago 1:22 diz assim: Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática, porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Glória a Deus! Você quer que Deus abençoe tudo que você fizer, jovem? Você quer? Então não seja apenas ouvinte dessa mensagem, não seja apenas ouvinte da palavra de Deus. Não apenas ouça os seus líderes quando eles estiverem pregando para você, mas preste bastante atenção e ponha em prática cada palavra que ele disser, porque o seu líder quer que você tenha uma vida em abundância, quer que você tenha uma vida de alegria e felicidade completa no Senhor e quer que no final você herde a vida eterna. Não basta você ter fé, não basta você realizar milagres em nome de Jesus. Não basta você realizar a obra em nome de Jesus. Não basta. Você tem que cumprir a vontade de Deus para a sua vida, amém? Aleluia. A fé sozinha, sem obras, ela é morta, meu querido. Não adianta você dizer que crê em Deus e não viver aquilo que você crê. A sua fé deve agir juntamente com as suas ações. Se você diz que você ama a Deus, você tem que guardar as palavras dele. Se você diz que você é um cristão convicto, que você é um crente no Senhor Jesus Cristo, se você assumiu Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Senhor e Salvador, você tem que guardar a palavra dele no seu coração para você não pecar. Assim como foi com cada um dos grandes servos do Senhor até hoje: Abraão, Isaac, Jacó, Enoque, Davi, José, Noé, Jesus, Paulo, Pedro, João, Mateus, Tiago, Timóteo, que era um jovem. Daniel, lá na Babilônia, cada um dessas pessoas, e assim como cada um dos grandes servos do Senhor de hoje em dia tem pautado a sua vida na palavra do Senhor e tem agido e tem andado de acordo com aquilo que ele crê, assim também você deve crer e assim também você deve agir. É o que diz lá em Tiago 2, versículo 14 a 20, que conclui que a fé sem obras, ela é morta. Meus queridos, voltando lá à parábola da casa construída na rocha e na casa construída na areia. Nós percebemos que o que Jesus estava dizendo, que a casa construída na areia são aquelas pessoas que ouvem e não vivem de acordo com os ensinamentos de Jesus. São aquelas pessoas que escutam a pregação todo domingo à noite, que escutam a pregação cada dia de culto, que escutam a pregação pela rádio, pela internet, pela televisão, ou seja, qualquer lugar, e não vive de acordo com aquilo que eles têm aprendido do Senhor. Meu irmão, e a palavra do Senhor nos diz que virão as dificuldades, e virão as guerras, e virá a chuva, e tentarão contra aquela casa, e as dificuldades virão ali para destruir aquela casa, e a ruína dela será grande. Você sabe por quê, jovem? Você sabe por quê? Por mais bonita que pareça sua casa na areia, por mais bonito que pareça estar ali na beira do mar, por mais atenção que chame, por mais belo que seja, por mais tranquilo, por mais chique que seja, na areia você não tem segurança. Na areia você não sabe como será o amanhã. Quando você constrói a sua vida pautada em um fundamento que não seja a palavra do Senhor, você não sabe como vai ser o dia de amanhã. E você fique certo, jovem, que virá a chuva, que virá a tempestade, que virá o vento forte e vai soprar contra aquilo que você construiu. E certamente a ruína será grande. Não adianta também você construir a sua casa metade na rocha e metade na areia. É certo também que a metade da areia vai ruir e vai prejudicar um bocado daquilo que ainda está construído na rocha. Jovem, quando você constrói a sua casa na areia, você tem uma sensação de que ainda falta algo na sua vida. Você sai para a boate, você sai para o barzinho e chega em casa na hora de dormir, você sente que no seu coração ainda falta algo. Você não tem aquela paz verdadeira, aquela paz completa. Você tem a sua namorada, vocês transam, você faz tudo aquilo que você quer, mas no final do dia você ainda sente aquele vazio. É porque a sua casa não está construída sobre a rocha. Diretamente o contrário. Aquele que constrói a casa na rocha, Jesus está dizendo que é aquele que ouve a palavra dele, que ouve as pregações, que estuda a palavra dele, que medita nela e guarda ela no coração e vive de acordo com ela. Esta é a pessoa que constrói a casa na rocha. Totalmente o contrário daquele que constrói a casa na areia. As dificuldades vêm, mas em todas as coisas você é mais do que vencedor. Glória a Deus. Pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir o sol, pode vir o que for, a tempestade. Que você está na rocha e você está firme, nada vai prejudicar. Porque você está embasado naquilo que tem mais de concreto nesse mundo. Naquilo que tem de mais concreto para a sua vida. Você sabe, meu querido, você sabe, jovem, que você pode construir sua casa na areia. Você pode viver a vida louca desse mundo. Você pode se esbaldar em seus prazeres. Você pode viver da forma como você quiser. Mas perceba que tudo isso pode ruir. Tudo isso pode ruir. A sua alegria pode ser passageira. Vamos ver exemplos. Muitos jovens gostam de usar drogas por causa das alucinações, por causa das viagens, por causa da felicidade, tal, êxtase, cocaína, merla, crack, LSD, lança perfume, festinhas, trance, beleza. Lá está você usando o seu alucinógeno, o que você quiser. Aqui o gosto é do freguês, você usa o que você quiser. Vamos, exemplo. Está aí você construindo o seu, colocando seu tijolinho na areia. Você hoje é jovem, mas daqui a uns 20, 30, 40 anos, você vai ser uma pessoa, já vai ser um senhor. Você já vai ser uma pessoa mais velha. O seu corpo vai começar a cobrar de você. E as pessoas que na juventude se envolvem com drogas, elas acabam viciadas, acabam roubando, acabam matando, acabam se envolvendo acabam se envolvendo com traficantes, acabam se envolvendo com pessoas más por causa do vício. Quantas e quantas notícias você já não viu de pessoas que estragaram a sua vida por causa das drogas? Rappers famosos dizendo que não venha para esse mundo, isso é uma ilusão. E não são rappers evangélicos, não. Não são pessoas que se pautam pela palavra do Senhor, mas são pessoas que experimentaram o mundo das drogas e viram que não presta. Meu querido, vamos outro exemplo. Jovens que querem se entregar aos prazeres da carne, jovens que só querem saber de sexo, drogas e rock and roll. Bora lá, a parte do sexo agora. Jovens que a vida inteira, desde os seus 10 anos, já estão aí com a vida sexual ativa, um princípio totalmente contrário à palavra do Senhor. A palavra do Senhor não diz que se você estiver desejando, que você vá para a cama e transe com a sua namorada. Ele diz que se você está desejando a sua namorada, que você case-se com ela. É o que o apóstolo Paulo ensina no Novo Testamento. E não, às vezes até algumas igrejas estão pregando aí que você pode sim transar antes do casamento, mas isso não é verdade, jovem. O sexo Deus reservou para você e sua esposa. E as pessoas que se envolvem por esse caminho, que vivem a vida louca, que só querem saber de transa, transa, transa, transa, são pessoas que têm uma possibilidade maior de contrair o vírus do HIV e estragar a vida por completo e todas as outras doenças sexualmente transmissíveis. São pessoas que não vão ter um amor verdadeiro, que não vão ter uma pessoa para acordar ali com ela e dizer: poxa, como eu te amo. São pessoas que o desejo carnal vai corromper totalmente. O sexo sem o amor, ele é apenas um prazer momentâneo. Se você não tem um bom esposo e uma boa esposa, o sexo é somente prazer. E nada mais do que isso. No momento da transa você está sentindo prazer, e no momento seguinte você está deitado do lado de uma pessoa que não te ame, talvez. Isso é construir a sua casa sobre a areia. Você não tem certeza se amanhã você vai ter ao seu lado uma pessoa que te ame. Você não tem certeza se amanhã você não vai estar aí com um HIV ou com uma doença sexualmente transmissível. Assim como o álcool, assim como as drogas têm o álcool. Jovens que estão se envolvendo tanto com as bebidas alcoólicas, que estão virando alcoólatras aos 16, 17, 18 anos de idade. Uma reportagem na revista Veja recente diz que o álcool, quando jovem, ele usa álcool, ele bebe, o álcool deixa marcas indeléveis eternamente no seu cérebro. E isso prejudica o seu aprendizado na escola, isso prejudica a sua vida profissional. Se você vai mal na escola, você não vai ter um futuro brilhante, você não vai ter uma boa profissão. Isso é causa e consequência. Mas Deus quer que você viva na rocha. Deus quer que você construa a sua vida na palavra do Senhor. Deus quer que você esteja pautado totalmente nessa verdade, para que você tenha uma vida promissora, para que você tenha certeza do seu amanhã. E quando você constrói a sua vida sobre a rocha, o seu trabalho não é vão. Porque lá no futuro você vai olhar para trás e vai dizer: eu não me arrependo de nada do que eu fiz, porque todas as coisas que eu fiz serviram para abençoar o meu futuro. Glória a Deus. E mais lá na frente ainda, você vai herdar a vida eterna e você vai agradecer a Deus por cada um dos seus líderes e dos seus pastores que pegavam no seu pé. Jovem, não é fácil viver nesse mundo, eu sei, eu ainda sou jovem. São muitas coisas oferecidas a nós, de bandeja. Se você quer transar, tem uma garota querendo. Se você quer drogas, tem um amigo para te dar uma de graça, uma amostra grátis, um 0800. Se você quer beber, está aí, tudo baratinho aí. Embora a lei proíba, eles vendem para menores de 18 anos, tem nadinha. São muitas coisas oferecidas, principalmente para nós jovens. Tem aí a pornografia na internet. Outra coisa que destrói a sua vida, que é você colocar tijolo na areia, é a pornografia. Não se envolvam com pornografia. Isso é nojento, nojento. Deus não tem isso para você. E isso só vai servir para prejudicar a sua vida. Deus quer vida em abundância para você e felicidade. E não é na pornografia que você vai achar, amém? E por trás da aparência legal dessas coisas, do sexo, das drogas, do álcool, da pornografia, está o verdadeiro objetivo do inimigo de vocês, que é destruir a sua vida. Ele quer que no futuro você se torne um alcoólatra, um viciado em drogas, uma pessoa que não tem uma família, que não tem pessoas que te amam, uma pessoa que todo mundo odeia, uma pessoa sem amigos, uma pessoa vazia. Uma pessoa sem paz, uma pessoa deprimida. E no final de toda essa vida que tem a aparência legal de vida louca, que tem a aparência legal de você ser o bambambam, de você ser o cara, e por fim de tudo isso você ainda herda a morte eterna. Jovem, coloca uma coisa na sua cabeça e decora, decora. O inimigo só tem três objetivos bem definidos: matar, roubar e destruir. Tudo aquilo que Deus fala para você não fazer, ou vai gerar morte, ou vai subtrair algo na sua vida, a felicidade, talvez, a saúde, a alegria, ou vai destruir a sua vida. Mas jovem, você não precisa de viver a vida louca que o diabo quer te oferecer. Você não precisa construir a sua casa na areia, você pode construir a casa na rocha. E meu querido, quando você quer vencer essas coisas e age em função disso, e começa a praticar a palavra de Deus, e se sujeita a Deus resistindo ao diabo, Deus diz assim para você lá em Romanos 8. Aleluia, glória a Deus. Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho certeza que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais. Nem o presente, nem o futuro. Nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Eu repito, jovem. Quando você quer vencer as coisas do mundo, quando você quer construir a sua casa na rocha, e quando você age em função disso, não sendo somente ouvinte, mas praticante, e se sujeita a Deus, resistindo ao inimigo, Deus diz assim para você: em todo o universo não há nada que possa te separar do amor de Deus, aleluias, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluias, jovens. Que Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Nós vamos orar, jovem, porque não é fácil. Mas se você tem esse desejo no seu coração, Deus vai te abençoar. E em nome de Jesus você será liberto de tudo aquilo que você tem construído na areia. E em nome de Jesus nós vamos carregar esses tijolos para a rocha. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida. Pai, abençoe toda a juventude sobre a terra, Deus. Ó Deus, faça-nos entrar pela porta estreita, Pai. Dá-nos força para vencer o caminho difícil, Deus. Pois tantas coisas ruins e tentadoras nos são oferecidas, Pai. Mas, Deus, nos faz vencer todas elas, enchendo-nos com o Teu Espírito Santo, Deus. Pai, mostra-nos sempre a Tua vontade, Deus. Para que nós não estejamos incluídos naquele grupo que o Senhor afirmará que não conhece, Deus. Nós não queremos, ó Pai, ter uma fé morta, Senhor Deus, mas nós queremos ter uma fé em ações, ó Deus. Nós queremos andar sempre na Tua vontade, Pai. Ó Deus, guia-nos sempre por ela, pela Tua vontade, Pai, porque é ela que nós queremos, ó Deus. Ó Pai, não nos permita ser somente ouvinte da Tua palavra, Deus, mas nos faz praticante dela, Pai. Deus abençoa, Deus, a cada um desses que estão clamando nessa hora, Deus. Cada jovem que está reconhecendo ser dependente do Senhor, ó Pai. Cada jovem que está reconhecendo a fraqueza nessa hora, Deus. Cada jovem que está pedindo ajuda nessa hora, Deus. Ó Deus, tem misericórdia, Pai. Ó Deus, olha o coração de cada um desses, ó Deus. Olha, Pai, o desejo sincero, ó Pai, de construir a casa sobre a rocha, Deus. E Deus, e dá forças, ó Pai. Deus, e dá capacidade, competência, Senhor Deus, para que todos eles, ó Deus, tenham capacidade de passar pelas tempestades dessa vida, Senhor Deus. Ó Pai, gera, Senhor Deus, uma juventude forte, ó Deus. Uma juventude que vai construir mansões sobre a rocha, Pai. Uma juventude que vai construir uma vida toda pautada na Tua palavra, Senhor Deus. Uma juventude que não é somente ouvinte, mas praticante, Pai. Uma juventude cheia do Teu Espírito Santo, cheia do Teu poder, ó Deus. Usa essa juventude, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. É que nós te pedimos, Deus. Amém e amém.